legião de gente que conhece. Porque todo mundo espera. Promete, promete bastante, muitas emoções aí. E vem, vem, vem. Tem que colocar pressão. É isso que ele vai fazer. Agora a casa tá nova. Tem uma legião de gente ali com ele. Agora a situação ruim virou pro outro lado. Só falta um lado. E eu, para um cara que só joga para ganhar, joga para ganhar. Estava prestes a apostar minha vida num jogo muito arriscado. A mais técnica de todas. Eu vou te dar uma espanha. Só quero ir de porta. Me desculpe, cometi um grave erro. Cai fora. Cai fora daqui. E não se esqueça de contar aos seus amigos o que acontece quando eles fazem besteira. Porque se vocês e seu amigo voltarem aqui, quebramos a cabeça de vocês e não saem daqui. Cai fora daqui. Entra passeia nessa casa. Entra passeia nessa casa.